A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Como sempre comentamos aqui, as nossas infâncias e adolescências ali nos anos 80 não foram das mais fáceis, né? Pois a falta de grana nos privava de tantas diversões, e eram diversões caras, despejavam ali nas nossas cabeças, todas vindo em toneladas pela televisão. Vamos lembrar algumas aqui, como viajar para a Disney com a tia Augusta. Pra Estela Barros. Outra coisa também era ter um bugre da Fapinha, que era também um dos grandes hits, verdade, né? É verdade, cara. Fapinha. Cortar as ruas do bairro com uma mobilete. Isso você teve, não teve? Eu tive, é verdade. Meu primo ganhou no bingo e vendeu por um valor muito baixo. A gente tem um episódio sobre mobilete, eu não lembro o número. Procure lá que é bem divertido. Tudo isso era sonho tão distante quanto ir até o Acre, né? Mas essa mesma televisão que nos colocava ali nos olhos esses desejos seguidos de frustrações, ela também nos dava um entretenimento de gosto duvidoso, né? Tudo isso de forma gratuita. Um desses passatempos televisivos de baixo orçamento eram as novelas, que sempre foram cercadas de muito preconceito masculino. Mas uma delas conseguiu unir ali em uma mesma sala diariamente homens, mulheres, crianças, cães, todos que não desgrudavam seus olhos ali da tela para ver um dos maiores sucessos que o tubo conseguiu produzir. Estou falando da novela Roque Santeiro. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Aquilo foi realmente uma coqueluche, usando um termo dos anos 80. E andando nas ruas, você via a novela refletida ali nas pessoas. As meninas, por exemplo, pareciam uma horda de travestis usando lenços enormes no cabelo, vestidos coloridos e tudo mais. Tudo isso pra se parecer com a viúva porcina. Já os caras que gostavam de ostentar valentes mullets na cabeça adaptaram o penteado pra ficar mais parecidos com o Roberto Matias. Lembra, Alexandre? Eu não adaptei, mas me chamavam de Madureira. Lembra aquele que coçava o cabelo e falava assim, ei, Madureira? Então, o meu mullet me dava esse apelido de Madureira por um pois período. Outra coisa que esse personagem catapultou foi o uso de brinco nos homens, pois até então um homem que usava brincos era taxado logo como doador de bumbum, na verdade. Como George Michael, né? George Michael usava brinco e ele... Boy George? Mas o George Michael ele ainda era meio ali dentro do armário e tal, né? Mas realmente era um homem usando brinco, o Roberto Matias. Enfim, ele veio pra nos libertar, o Roberto Matias. Pra quem não faz a puta da ideia do que estamos falando aqui, a novela Roque Santeiro foi exibida pela Globo em junho de 1985 e foi até maio de 86. Ela foi escrita por Dias Gomes, talvez um dos maiores escritores, se não o maior de novelas, e é uma adaptação de uma peça de teatro do próprio Dias Gomes, chamada O Berço dos Heróis. Você que detesta adaptações, veja você, o cara adaptou a própia peça. Espertinho, né? E a novela falava sobre a saga de um herói, que era o Roque Santeiro, e que ele tinha morrido ali pelas ruas da cidade em uma luta travada com o vil Facínora Navalhada. Com isso, o Roque Santeiro se tornara ali um santo na cidade, né? Com seus milagres feitos, e muitas pessoas peregrinavam ali até Asa Branca. Anos depois, se descobre que o Roque Santeiro não tinha morrido e tampouco ele era um herói, como pregavam ali. Pois, na verdade, ele tinha roubado a igreja e colocado nas costas do Navalhada o roubo, né, da diocese e o próprio assassinato. Nesse retorno do Roque, ele descobre que o mito que se criou em torno dele realmente era um mito muito grande ali, né? E que dava uma cidade de Asa Branca um grande lucro, né? É verdade, é que se tornou em negócio, como toda fé se torna, né? É. As pessoas ganhavam seu dinheiro em torno desse mito. Daí o Roque que estava disposto a contar a verdade ali para todos. Quem estava mais interessado naquilo ali, que ganhava a grana com aquela farsa toda, começaram, né, a tentar derrubar ele de fato ali. Ele fazia tanto sucesso que já ia rolar um filme, né? Estão gravando um filme sobre exatamente a vida dele, é, no qual o Roberto Matias, ator, ia fazer o papel de Roque Santeiro. Exato, tinha um insert ali. Eu não gosto muito de novela, mas eu acompanhei a Quer, como diria minha mãe. Eu uso um verbo muito usado pela minha mãe, acompanhei a novela. E era bacana pra caramba. Sim, sim, a história era muito boa, realmente. Tinha esse elemento de cultura pop, né? Que era já gravando um filme ali. E pra nós, que não somos da época da Vera Cruz, a gente achava interessante, né? Rolando uma produção cinematográfica em torno da vida de alguém. Era como você vê um making of, né? Isso, exato. Aquilo era interessante. Os personagens eram muito bem estruturados, nem parecia coisa da Rede Globo, não é verdade? É. O personagem da Viúva Porcina, por exemplo, era muito bacana. O único personagem que presta, inclusive, da Regina Duarte. Exatamente. Ela sempre foi aquela mocinha, doce e tal, chata pra cacete. E eu gostava muito dela, talvez por eu não ser um cara que gosta das tradições, né? É. Eu gosto tudo meio pela esquerda. E a Porcina era uma putana. É, total, né? Era ótimo. Ela deu pro Roberto Matias, Senhorzinho Malta. Pro próprio Roque Santeiro. Pro próprio Roque Santeiro. Porque ela se dizia viúva, Porcina, por conta de ser viúva do Roque Santeiro, mas ela sequer tinha casado com ele, na verdade. O Roque Santeiro nunca botou os olhos na dela. Daí depois ele fez às vezes. O outro clássico dessa novela era Boate Sexo, você lembra disso? A Boate Sexos, que tinha como dançarina a Ninon, que era a Cláudia Raia. Sim. E a Rosalie, que era a Isis de Oliveira, Isis, que na minha Oliveira cabeça era a Tânia Alves. Você achava? Cara, na minha cabeça, eu pensava na parceira da Cláudia Raia, eu via a imagem da Tânia Alves encenando. A Luma de Oliveira também, né? Participava? Também participava. Mas que papel ela fazia? Ela também, acho que era uma das meninas da novela, não né? Não sei. Depois ela casou com o Ike Batista por conta disso. Dupla famosa era tinha Cláudia dona, Raia. Como era o nome da dona do prostíbulo lá, que era uma espanhola? Matilde, Alexandre. Matilde. O nome da dona da Boate Sex. E ela também lançou um bordão que virou hit entre a molecada, que era caracolhas. É mesmo, né? Então cara, era um sotacão espanhol. Era uma maneira assim da gente falar caralho e todo mundo aceitasse. Era socialmente aceito o caracolhas. Outro personagem foda era o Senhorzinho Malta. Clássico, né, cara? Clássico. Também. O personagem usava peruca. Usava muitas perucas. E ele também... Como é que era o bordão dele? Tô certo ou tô errado? Sempre chacoalhando o braço. Também a molecada também ali com seu champion quatro cores e duas pulseirinhas. Gostava de sempre... E ele fazia todas as vontades da Viúva Porcina, inclusive passar pro cachorrinho, lembra? Lá, meu cachorrinho! Era. E ele tinha mania pro castramento também. É verdade. Ele queria castrar o Roberto Matias, né? O Fábio Júnior, porque ele passou o rodo na Viúva Porcina e depois comeu a filha do Senhorzinho Malta. É mesmo. Era a Tânia. Porque se o senhor não seguir o meu conselho, e aí eu vou mandar, ó, decepar e jogar pros porcos comer. De maneira que o senhor não tem escolha. Ou é a dona Marilda, os porcos do meu chiqueiro. Outro cara que foi projetado nessa novela foi o Alexandre Frota, o rei da pornografia. Inclusive, ele conheceu a Cláudia Raia e se casou com ela, eu acho que no set dessa novela. É verdade. Aí depois ele foi comer traveco. O Armando Bogos, que fazia o Zé das Medalhas, lembra que ele tinha a mulher dele, a Lulu, que ficava trancada em casa, mas que o Roberto Matias também passou-lhe o ferro. E ele teve uma morte interessante, né? Que ele morreu afogado nas próprias medalhas. Foi nas medalhas dele. Que sujeitinho, ele era cara. Era das medalhas porque vendia medalhas do Roque Santeiro e tal. Um dos caras interessadíssimos que o Roque Santeiro não aparecesse ali, tá? Não desse as caras. É a mesma coisa que o Papa, né? Alguém já quer falar pro Papa, ó, o Papa de Jesus aí. O Papa de Jesus aí. Vamos guiar. Outro padre, Alexandre, que reinou ali na novela foi o padre Albano, lembra? O padre comunista. Cláudio Cavalcante. Exatamente, o próprio. Ele visitava ali as meninas do prostíbulo da Vila Mimosa. Ele se apaixonou por uma? Não, ele se apaixonou pela filha do Senhorzinho Malta. Depois que ela passou pela mão do Roberto Matias, ela foi encarar o padre. Era uma novela e tanto, né? Era uma novela e tanto. porque eu lembro das páginas da Manchete, o que mais falava era da quebra do celibato do Padre Albano, o Padre Vermelho, como diria o senhorzinho Malta. O Padre Vermelho, esse padre comunista. E também foi uma novela curiosa, porque começou ali a aparecer nela a inserção de alguns anúncios em novelas, né? Os merchans surgiram por ali. Você lembra da Lingerie Hope, que colocou ali em Asa Branca um outdoor grande e tal? De pedir opiniões, né? Porque as beatas da cidade, elas ficavam indignadas que tinha uma xoxota gigante no meio da praça. É. E os homens enlouqueceram, inclusive o cego Jeremias. O cego Jeremias até levantava o óculos pra olhar. E o que mais pirou nessa foi o lobisomem, o professor Astromar. Ele ficava olhando pro outdoor e falava: ah, eu vi a mulher se mexendo. Ela se mexeu. Eu juro solenemente que vi quando ela se mexeu. A professor Astromar, por acaso, poderia mostrar pra gente mais ou menos assim como é que foi? Mostrar? É! Como ela se mexeu? Venha lá. Ela fez assim. Vixe! Ui! Olha! O professor parece que depois que começou a decorar as palavras do dicionário, ficou meio besta, meio abilalado. Tinha um lobisomem que rondava a cidade. Depois descobriu-se que era o professor Astromar. As opiniões dividiam, né? Achavam que era o delegado tal, e o professor Astromar. Também gerou essa polêmica. E ele queria pegar a mocinha, né, cara? Que ideia ótima também do Dias Gomes nesse sentido. Porque a Cláudia Raia, ela era o padrão de beleza da época. Assim, aquele cabelão armadão, né, ali dos anos 80 e tal. E ela era lindíssima, cara. E eu, como sabia que o Alexandre Frota pegava ela, eu falava: ei, isso aqui é Alexandre. Não é você. E naquela época a ditadura dos peitos gigantes não havia. E ela tinha ali a dupla de mochibas que sim, ela carregava. Sim, é verdade, né? Verdade. Não era tetuda. Não eram os maiores. As mulheres têm uma inveja desse tempo. E o ceguinho Jeremias parecia que ele não era cego. Ele tinha ali o sideshow dele, que era o Tiquinho, lembra? Tiquinho, que era um moleque que atuava mal pra caralho. Eu não sei como é que eles botaram aquele moleque. O Tiquinho, ele era quase igual o Buiu na Praça Nossa. Porque o Buiu também nunca fez nada, só atuava mal pra caramba. Exato. Então, minha sogra, espero que ela esteja ouvindo, porque ela jurava que o Buiu e o Tiquinho eram a mesma pessoa. Eu lembro que uma vez estava o ceguinho lá tocando, batendo a viola dele, pedindo a esmola no meio da praça. Aí passou uma das gostosas da Boate Sexo, eu não sei se era a Cláudia Raia ou a Isis. Aí ele deu aquela cheirada, né, e pegou e falou assim: isso não é mulher, isso é uma plantação todinha de chibio. A raposa peluda se aproximando. Ô, seu prefeito, tudo bem? Parece que não dormiu bem essa noite. Qual é a razão da sua pergunta? Não, é que o senhor tá andando assim com a perna mais curta do que a outra, assim como quem acordou meio cansado. Que eu tive uma noite de insônia. Não, eu tô perguntando porque o senhor tá andando assim meio de banda. Ô, seu Florindo da Abelha, o que é que o senhor tá escondendo? Eu tô escondendo a sua mãe aqui no bolso do paletó, seu cego xereta. O senhor sabe que eu não posso ver porque cego não enxerga. Mas eu vou mandar fazer um exame de corpo de delito no senhor. Sabe aonde? No oculista. Chorando e chegando demais, seu cego xereta. Ainda bem que eu votei. O vídeo do Agente em 86 deu um curtido lá na nossa fanpage no Facebook. Lá vocês conseguem sacar nos assuntos que vão rolar no nosso podcast. Dá pra mandar histórias pro nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. Lá também dá pra mandar sugestões de episódios, assim como a Francine Feliz mandou essa sugestão. Piririm pororó desse episódio do Rock Santeiro. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. A novela foi um hit tão grande que, assim, eu consigo me lembrar claramente do logotipo da novela, né? Sim, do Rock Santeiro. Um quê ali estilizado como o nome daquela auréola que vai na cabeça? Auréola, é isso. Não é esse. Nada auréola, é auréola. Então, e foi o primeiro long play que entrou na minha casa. Ah, vá! Sim. O LP do Rock Santeiro foi o primeiro. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu me lembro de todas as músicas dessa novela, cara. Eu acho que teve um disco lá em casa, mas acabou de servindo pra abanar a churrasqueira. Porcina na capa e o Senhorzinho Malto na contracapa. Tá, é, nacional ou internacional? Porque não, naquela época tinha o álbum lembro, nacional. Nacional, eu não lembro se o Rock Santeiro chegou a ter uma versão internacional. Sempre tinha. E esse logotipo era tão forte que uma vez teve uma quadrilha junina na minha rua e me chamaram pra participar. E eu sempre queria ser o diferentezinho que ser o padre. E não sei porque cargas d'água, eu assimilei que o padre tinha que ser um santo, alguma coisa assim. E eu fiz o logo, minha mãe fez uma batina com um lençol velho. Fez uma batina, né, costurou ali na sua Singer velha uma batina. E eu catei uma tinta e fiz o logotipo do Rock Santeiro ali, né? Que propósito, Alexandre? Um santo, um padre era um santo. Mas você era aquele padre inquisidor ou era o padre Albano que ficava no meio das putas? A intenção era ser o padre Albano, porque eu arrastava um caminhão de merda pela garota que fez a noiva, manja. Sério, cara. Você teve que casar a mulher da sua vida com um camisinho. Não, foi com o Cleiton. Inclusive o Cleiton hoje é casado com outro cara. Alexandre Frota e seu amigo tiveram o mesmo fim. Mas detalhe, eu namorei 10 anos com a noiva depois, viu? Eu só fui um padre tanto.